você acha, cara? Deu tempo, Bruno. É. Então vamos começar aqui. Bruno, você está no nosso canal. É, não tem nada a ver com Cavaleiros dessa vez. Aqui realmente a parada vai ser sobre Evangelion. Faz um tempo, Bruno, que eu te chamei para fazer um podcast de Evangelion, Bruno. É, um ano, eu acho. Um ano e pouco. Não é? E finalmente a gente está tirando isso aqui do, né, do limbo, do estudo eterno. Então vai ser basicamente um projeto aí dentro do meu canal mesmo no YouTube. A gente não vai ter edição muito bem de... É, tirando essas musiquinhas que tocam ao vivo, que eu acho só pra dar um clima aí pra quem for ouvir. É, vai ser ao vivo, a gente pretende falar bastante de Evangelion, porque é um anime que a gente curte bastante, né, não, Bruno? Então, o começo era justamente isso. Por que, que a gente vai começar, Bruno? Por que a gente vai falar de Evangelion? Por que, que você gosta tanto de Evangelion, Bruno? Bom, Xara, por que eu vou fazer isso? É simplesmente porque eu quero, pronto. Não tem necessidade de me justificar além disso. Mas, se for para falar um pouco da minha história com o Evangelho, eu comecei a assistir o Evangelho quando eu tava assim, já tinha sido picado pelo bichinho da filosofia, era aquele momento da adolescência onde você começa a se perguntar um monte de coisa, onde você começa a questionar por que que isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, etc. Então, um belo dia, eu tô passeando na TV a cabo e tal, tentando achar alguma coisa pra assistir, tava um tédio do cão. Aí eu paro na Locomotion, cara. Aí eu pensei assim, eu nunca tinha visto esse canal na vida, Locomotion. Aí passa um comercial, cara, de Evangelion. Você lembra do comercial de Evangelion da Locomotion, cara? Eu até lembro, cara, que eu tinha Locomotion também, então eu acho que eu vi assim. Aquela música católica no mundo cantando assim no fundo, com uma vibe mó pesada, mó sinistra, assim. Depois vem o narrador oficial assim, pô, a série que despertou a dúvida mística na civilização ocidental. O homem é a obra de Deus ou é este o produto do homem? Aí eu vi assim, porra, isso aqui parece maneiro, vou assistir esse negócio. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho, com a versão mais porca, dublada, cortada possível, mas gostei pacas. E foi isso. Depois? Você tinha quantos anos, Bruno? Boa pergunta, Xará. Ih, rapaz, tô em idade já. 14, 15 anos, sei lá. Engraçado, porque eu também, eu fui tomar contato com o Evangelho justamente por causa da Locomotion, também nesse 13, 14 anos por aí, porque você é um pouco mais velho que eu, mas justamente é engraçado porque eu não tava vendo nada muito, depois de Cavaleiros e Dragon Ball você assiste e tal, mas eu nunca fui muito de anime assim, e Evangelho é engraçado porque o que eu conhecia de Evangelion é que teve uma época lá, na época dos Napster, da vida, dos Kazaa, do compartilhamento, tinha muito AMV, Anime Music Video, né? E tinha muito Anime Music Video de Evangelion. Então eu acabava, por causa das músicas que eu gostava, acabava vendo cenas de Evangelion por causa desses Anime Music, sabe? Que eles montavam um trailer assim e tal. Eu falava, caraca, mano, isso aqui é muito legal, né? E aí eu comecei a ver também esses trailers muito loucos na Locomotion, mas nunca vi Evangelion no Locomotion. Eu fui ficar curioso. Rapaz, e aí eu baixei tudo mesmo pra assistir. Aquele trailer que a Locomotion fez pro Evangelho é do caralho, cara. Nossa! Não sei quanto, será que tem ainda? Com certeza tem. Mas também foi uma época que eu tava super começando a discutir as coisas comigo mesmo, assim, meio que se questionando mesmo coisas que até então fazia sentido questionar, porque você é criança, você não pensa muito nisso. E uma série de fatores, você começa a se questionar sobre várias, inclusive sobre Deus, né? É, nessa época foi mais ou menos quando eu comecei a, ok, será que isso aqui é assim mesmo, assim, etc. E aí Evangelion, eu não lembro muito bem, assim, exatamente de todos os dilemas de Evangelion, mas por algum motivo eu achei que casou muito bem com esse momento de dúvida religiosa que eu fui ter. Eu acho que tem a ver, né? A gente vai rever agora todos os episódios. É, a bem da justiça, assim, esse tema é porque, a julgar pelo comercial do Locomotion, faz parecer que o tema de Evangelion é uma coisa sobre a existência de Deus ou não, que não é necessariamente o caso. Isso aparece como tema na história, mas não é o tema principal. O tema principal é mais, digamos assim, a vida desses personagens que a gente vai ver aqui. Mas uma coisa que eu achava muito legal era todas as coisas dos anjos, assim, né? Porque você tem uma... Você tem... Eu fiz o catecismo, essas coisas... Você tem uma imagem muito, muito específica dos anjos, né? De como eles são e tal. E, de repente, você vê uma obra te apresentando os anjos de uma maneira completamente diferente, assim, né? Então, a própria questão de você ter a possibilidade de que os anjos possam ser uma coisa diferente, nesse caso até ameaçadores... É uma parada que combinou muito com os questionamentos que eu vinha tendo, né? Não que eu achava que os anjos fossem dessa forma, mas combinou com o fato de que as coisas não são necessariamente daquela forma como sempre foram, né? Sim. Então, é muito interessante. Combinou direitinho a época que eu tava meio que começando a ler livros também, que me despertavam certos questionamentos da vida e etc. Muito, muito cedo, mas que me permitiam ao menos entender que existia a possibilidade de que é possível questionar, né? É possível que não seja pode exatamente... Não sei o que ia acontecer, mas eu pelo menos já tinha noção de que existia a possibilidade de você questionar aquilo que era o status quo religioso, filosófico, etc. Nem sabia de filosofia, mas de um lado você já começa a ter esse despertar, vamos dizer assim, né? Então, estamos apresentando aqui para o nosso EvaCast. A gente vai falar basicamente... Tá muito baixo o volume, a Nicole falou. Volume de quem, Nicole? Me ajuda. Deixa eu ver aqui, vou aumentar o meu aqui... Então, do Brunão ali. Às vezes é o meu, sei lá. Acho que não, acho que o seu tá gostoso. Acho que deve ser o meu, se copiar. Mas, a ideia é essa. Porque assim, eu tenho esse canal no YouTube, agora que eu aprendi a fazer essas lives com musiquinha, sem precisar editar. Eu entrei na pira, Brunão, de falar de coisas que eu gosto. Tipo, Evangelho, Cavaleiros eu já fazia. De repente eu vou fazer de outras coisas, porque é muito fácil, assim, sabe? E eu tô numa fase muito registral, né? De registrar as coisas pra no futuro não esquecer. E no caso específico de Evangelion, assim, Xeren, em primeiro lugar, pra ficar claro, certo, pra quem ouve, assim, em primeiro lugar, Evangelion não é pra qualquer um. Ui! Mas não por motivos assim, não por causa de elitismo, assim. Em primeiro lugar, é animação japonesa. Tem gente que não vai pra cá. Entendi. Pronto. Em segundo lugar, chega um ponto na história que a coisa fica violenta. Não violenta assim, porque a gente vê sangue, bicho apanhando, a gente vê isso também. Mas violento porque eles começam a fazer uma análise dos personagens que fica pesado. Pesado. Então já de cara fica o aviso, assim. Vão ter episódios que a gente vai ver aqui que vão ser pesados. Vai ser duro. Pesado, vai ser duro. E quando eu tô falando isso, eu não tô exagerando, eu tô falando sério. Já fica o aviso para os queridos ouvintes, hein? Pelo menos um episódio assim, que vai ser muito pesado. É um episódio assim que se for para pensar assim, não, eu adoro, mas não me dá prazer em ver, porque ele é muito pesado. Eu nem lembro, então, quando chegar a gente vai ver isso aí. E como eu disse, eu vi Evangelion uma vez, só para terminar. Vai. E pra além disso, assim, pra além dessas coisas que podem espantar as pessoas, acaba sendo um anime muito importante pra conhecer, pra quem gosta de animação japonesa, porque ele tá num momento muito importante da história da animação, assim, e graças a essa obra, outras semelhantes pipocaram por aí, que a gente vai poder falar hoje da Gainax como estudo. Então, tipo assim, mesmo que seja uma obra um pouco difícil de digerir e tal, do ponto de vista de quem quer conhecer a animação, de quem quer abrir um pouco mais a cabeça sobre como funciona a animação e tal, até tentar ver um tipo de história que, digamos assim, é seminal do ponto de vista de que ela vai criar um estilo novo de narrativa na animação japonesa, é uma obra imperdível. Então, assim, mesmo que de vez em quando ela seja intragável, e ela é, vocês vão perceber que ela é, hoje mesmo vocês já vão ter alguma ideia de por que ela é intragável, mesmo assim ela é essencial. E outra coisa, Bruno, a gente vai fazer esse EvaCast, ele não vai ser um... A ideia não é que ele seja, ah, que legal, vamos ver o episódio super da... A gente vai meio que tentar ir a fundo na parada, tá ligado? Porque eu nunca vi Evangelion... Quer dizer, eu sempre pensei sobre, assim, meio superficialmente, mas nunca fui muito a fundo e tem muita coisa pra você ir a fundo. Não só todas as conspirações, todos os simbolismos muito loucos, mas justamente isso que o Bruno tá falando. Esse mergulho psicológico dos personagens principais. Então a gente vai... É. Não vai ser assim, a gente vai ver os episódios juntos aqui, mas não é a melhor experiência pra vocês verem o episódio por aqui. A ideia é vocês vejam o episódio por vocês e venham escutar o que a gente vai se aprofundar aqui, porque a gente vai... A gente vai entrar em depressão. Não, depressão não, né, Xara? Por favor. A recomendação que eu dou para os queridos ouvintes, as queridas ouvintes, busquem o Blu-ray de Evangelion, que é a versão definitiva, bonitinha e tal. É a versão que vocês têm que procurar. Não achando essa versão, assistam qualquer outra. Também não tem problema nenhum. Então é isso, gente. Esse é o nosso EvaCast. A gente vai falar de Evangelion, porque nós dois gostamos muito. E tudo começa, Brunão. Nesse primeiro aqui a gente não vai fazer vídeo nem nada. A gente vai falar um pouquinho sobre a gênese. Olha, a gênese do Evangelion, né, Brunão? Porque tudo começa na Gainax, que na verdade anteriormente se chamava... Eu esqueci a porra do nome. Como é que chama? Daikon Film. Isso, Daikon Film. Que virou a Gainax, criada pelos maravilhosos Hideaki Anno, que é o diretor de Evangelion. Yoshiyuki Sadamoto, que é o cara que faz o mangá de Evangelion. Aliás, eu já te pergunto, como é que se dá isso? Primeiro saiu o mangá, primeiro saiu o anime, como é que funciona essa coisa dos dois aí? É uma Vamos por partes em primeiro lugar, Xará. A Daikon Film, ela é uma junção de algum... Sabe, imagina, pô, você tá na universidade, você se junta com... um grupo de amigos, assim, você tá lá com seus brothers, seus amigos, suas amigas, pô, vamos juntar e vamos fazer uma parada? Vamos juntar e vamos fazer uma parada. Então, nasce essa Daikon Film junto com todos esses que a gente falou. A gente tem o Hideaki Anno, que viria a se tornar o diretor de Evangelion. A gente tem o Yoshiyuki Sadamoto, que é o cara que desenhou o mangá de Evangelion, que fez o design de personagem de Evangelion. A gente tem o Hiroyuki Yamaga, ele vai se tornar produtor de outras obras que a Gainax também fez, por exemplo, como é FLCL, mas ele também participa da coisa de Evangelion. Takami Akai, que também participou de Evangelion, também, por exemplo, foi produtor de Gurren Lagann, que fez sucesso desgraçado também mais pra frente. A gente tem Toshio Okada, Yasuhiro Takeda e o Shinji Higuchi, que hoje, por exemplo, o cara dirige filme, o cara dirigiu live action de Attack on Titan, o cara dirigiu o filme live action de Tekken, o cara também participou de Evangelion, entre outras coisas. Esse grupo de pessoas, então, se junta pra formar essa Daikon Film. E, pô, os caras nascem, o grupo deles nasce, assim, com essa ideia de, pô, a gente é fã, vamos fazer o que a gente gosta aqui. Então a Daikon Film é um grupo de amigos que se junta pra fazer o que eles amavam fazer, que era animação. E a Daikon Film começa, assim, a chamar a atenção, no caso... participando de convenções japonesas anuais de ficção científica, onde todo mundo se junta lá para poder mostrar obras. No caso da Gainax, Xará, o que eles mostraram é, tipo assim, obras de fãs juntando dentro dessa obra, assim, juntando dentro dessa peça de animação que eles fizeram, criaturas de ficção científica, assim, robôs, monstros, personagens de ficção científica, etc. fora, numa animação só. Então, assim, teve uma peça de animação que eles exibiram nesses festivais, nessas convenções de ficção científica, onde eles mostraram, assim, uma personagem feminina vestindo aquelas roupas de coelhinho. Então, imagina a personagem feminina vestindo aquela roupa colante de coelhinho, com o rabinho, assim, perto da bunda, as orelhas de coelhinho, e ela tá lutando, Xará, contra os Gundams de Gundam. Entendi. Lutando contra Darth Vader. Meu Deus. Lutando contra o Alien. Alien. Que animal. Lutando contra os Klingons de Star Trek. Uhum. Lutando contra o Homem-Aranha. Lutando contra os personagens de Macross. Lutando contra o Alien da série Alien. Uhum. Então eles veem essa piração assim, xará, pô, dão moral. Então eles ganham no processo 200 mil dólares. Isso na época valia mais ou menos 20 milhões de ienes. Então esse primeiro trabalho fez aparecer para eles a primeira grana que eles receberam assim, pô. Antes eles eram fãs que estavam fazendo porque queriam, agora eles têm grana, xará. Então, a partir do momento que eles ganham essa grana, os caras têm escritório e tal, os caras mudam o nome da empresa. Não é mais Daikon Filme, xará. Agora é Agora é Gainax. Gainax. Oi, o bichão. Então, eles começam a preparar o material deles, né? Certo. Primeira coisa que eles fazem, primeiro trabalho sério deles mesmo, é Nadia Secret of the Blue Water. Primeiro sucesso deles assim. Mas antes disso, eles já tinham feito obras, por exemplo, Royal Space Force, que é de 1987. O problema, xará, é o seguinte: a Gainax está aqui num momento da história japonesa que é muito difícil, um período muito difícil para o Japão. A Royal Space Force, esse anime especial, ele é aclamado até hoje pela crítica. Tipo assim, é considerado um clássico da animação. Só que comercialmente falando, fez muito pouco sucesso. Em 92, por exemplo, a Gainax até tentou fazer uma continuação desse anime, mas eles foram obrigados a interromper isso porque faltou grana. Faltou grana, então assim, não tem mais como fazer, não tem grana. E por outro lado, os produtores de Nadia não davam para Gainax a liberdade criativa que eles queriam ter. Então, por um lado, eles estavam muito, assim, pô, cheio de dívida para pagar, porque a obra de arte deles não deu grana, e acorrentado até a alma, porque não tem liberdade para fazer o que eles Certo. queriam fazer, né? Isso, assim, se a gente for só olhar do ponto de vista da Gainax, Cachará. Porque do ponto de vista do Japão em geral, primeiro lugar, quebra a bolsa de Tóquio por causa, quebra uma, porque estoura uma bolha de especulação financeira no Japão, Cachará. Qual que era o problema? O valor dos imóveis no Japão estava muito maior que o valor real do produto. Então, assim, o valor dos imóveis vai aumentando, o valor de todos os produtos vai aumentando, o valor de todos os salários vai aumentando junto. Até que essa bolha estoura. Quando essa bolha estoura, os valores despencam todos. Os salários despencam todos, assim. Daqui a pouco, assim, não dá mais para pegar empréstimo, chorar. Quando você vai fazer um empréstimo, quando você vai fazer um projeto assim, um negócio assim, você depende de grana de empréstimo. Então, assim, agora tá foda pegar empréstimo. Sociólogos, economistas falam assim que o Japão sente os impactos desse estouro dessa bolha especulativa até hoje. Eles falam assim, a gente perdeu uma década por causa disso, tá ligado? As pessoas assim tinham o sonho de, pô, vou trabalhar, vou contribuir o que eu tenho que contribuir, vou me aposentar e vou viver tranquilo. O estouro da bolsa acaba com isso, tá ligado? E a Gainax está vivendo exatamente nesse período. Segundo fator, em 95, que é o ano do lançamento de Evangelion, rola um terremoto, xará, assim, que acaba com o Japão. Foi o terremoto mais destruidor da história do Japão até então, se a gente não contar um terremoto que aconteceu em 1929. Então, tipo assim, acabou o Japão. Tipo assim, não sei quantos mil mortos, milhares de feridos, infraestrutura toda destruída. Então, assim, do nada, as pessoas tinham que lidar, além desses problemas econômicos seríssimos, agora isso é assim, pô, o país acabou, não tem mais estrada. Minha casa sumiu do nada, tá ligado? As pessoas que eu conhecia não existem mais, porque o terremoto tragou elas para fora do mundo. E para piorar a história, ainda em 95, uma organização religiosa, xará, promove um atentado no Japão. Eles soltam gás sarin no metrô. É um grupo fanático religioso que quer simplesmente usar uma arma de destruição em massa para acabar com o mundo. Então, esses três fatores assim criam um clima horrível no país, tá ligado? Parece tipo assim, pô, que merda é essa que tá acontecendo? Parece tipo assim, pô, o mundo virou uma piada de puta mau gosto. O que que a gente faz, tá ligado? Então, esse conjunto de coisas cria um cenário muito ruim, assim, muito ruim. Experimenta tentar viver um negócio desse. E esse conjunto de coisas, assim, as pessoas atribuem a esse conjunto de fatos a depressão profunda do diretor de Evangelho. Então, o diretor de Evangelho está deprimidíssimo. Muitas pessoas, assim, é claro que, pô, para mim, digamos assim, a opinião do autor faz pouquíssima diferença e tal, então isso para mim faz muito pouca diferença, mas a obra ela tá imersa nesse contexto assim, onde tá todo mundo pensando, pô, e agora? O que que a gente faz? Assim, parece que esse mundo é uma merda, para onde que a gente vai então? Então, começam as conversas para produção de um anime novo da Gainax, cara. Isso já em 93, isso já em 94. Aí, em 94, o Yoshiyuki Sadamoto começa a publicar o mangá de Evangelion. E em 95, então, sai o anime Neon Genesis Evangelion. Respondendo a sua pergunta agora. Xará? Excelente, Bruno. Foi mal, tava mutado. Ok, desculpa. Eu que tava mutado. Então, esse é o pano de fundo para a criação de tão de Evangelion, a série que a gente vai comentar aqui. E o que eu conhecia muito mais essa história da depressão do ano, né? Ah, isso eu já tinha lido por cima, assim, não tinha me aprofundado muito dos porquês, mas eu sabia que Evangelion era meio que muito influenciado pelo estado espiritual dele, assim, sabe? O modo como ele realmente estava naquela época que ele escreveu Evangelion. E aí você meio que entende alguns dilemas, de como a carga dramática, conforme a série vai avançando, ela vai ficando muito, muito pesada, assim mesmo, né? Então, faz sentido de uma certa forma, assim. Então, Mas, tipo. beleza, Xará. Então, beleza. A gente está agora em 1993. Certo. O Hideaki Anno está no auge da depressão dele. Ele então tem um encontro com executivos da TV Tóquio. TV Tóquio, assim, ó, falando assim: se você fizer, a gente está contratando vocês da Gainax aqui para fazer um anime para gente. Faz o que vocês quiserem, a gente te dá um horário na TV para isso. Horário na TV, diga-se, passava de manhã cedo, Xará. De manhã cedo, Imagina, gente. sei lá, 7 horas da manhã, que é assim, horário, isso é horário normal para criança jovem no Japão assistir animação, Xará. Então eles prometeram assim, ó, vocês fazem, a gente dá esse horário para vocês. É porque originalmente Evangelion ele é o tal do shonen, não é? Animes para jovens meninos, mas É, a gente vai chegar lá. Então, certo. beleza. A partir daí, então, começam as conversas, começa um planejamento para fazer a coisa. Yoshiyuki Sadamoto começa a fazer o design de personagem e tal. Hideaki Anno começa a planejar a história e tal. A gente tem entrevistas dele onde ele fala assim que o objetivo dele eram dois, em primeiro lugar: fazer uma história sobre como as pessoas não devem fugir. Ele, na opinião dele, autor, esse é o tema da história. Eu discordo dele. Eu discordo dele, mas ele diz assim: o tema da minha história é esse. Eu já adianto que eu discordo, mas ele está falando isso. E ele também diz assim, que acho que é uma coisa bastante nobre até, que o objetivo dele era tentar fazer uma história de tal forma que ele consiga atrair novos fãs para a animação. Ele está tentando criar um tipo novo de contar uma história. Eu acho isso bastante respeitável. Aí então, beleza, ele entra em contato com outros escritores famosos e tal para conseguir um apoio, assim. É muito comum, Xará, por exemplo, se você. Vamos imaginar que eu sou um mangaka novato aqui. Vamos imaginar que você é um mangaka famoso, que você acha que eu tenho futuro. É muito normal, então, você me dar uma força, tipo assim, você faz um rascunho de um personagem meu, tá ligado? Então, o Hideaki Anno e o Yoshiyuki Sadamoto receberam rascunhos, assim, de um monte de gente importante. A autora de Fujishi Shugi, me escapou o nome Bela agora, eu já vou lembrar aqui. Ela, por exemplo, fez um rascunho da Asuka, a Yuatase. Uhum. Ela fez um rascunho da Asuka e deu esse rascunho da Asuka pro Sadamoto e pro Hideaki Anno pra mostrarem assim pros produtores, tá ligado? Porque ela é a pica grossa, ela é a pica das galáxias, tá ligado? Ela já era famosaça. Ela já tinha, assim, mangá circulando super famoso. Então, tipo assim, como ela gostava do trabalho dos caras, ela faz esse negócio assim, ó, toma, é como se eu tô assim, eu tô endorçando vocês, eu tô mostrando o meu apoio. Aí, então, mais ou menos nesse contexto que eles ganham essa grana da TV Tóquio pra fazer Evangelion e pra exibir Evangelion lá às 7 horas da manhã pras criancinhas de 12, 13 anos. Então eles preparam também, no chorar nesse processo, um documento, sim, que é uma proposta de Evangelho. Uhum. E a coisa mais legal desse documento, assim, a gente tem partes desse documento traduzido, depois a gente pode até disponibilizar o link, sim, sim, para vocês verem esse documento, é que a proposta de Evangelho é totalmente diferente da série, chorar. Se fosse para seguir essa história a fundo, assim, ainda existiriam todas as referências religiosas, certo, ainda existiria o robô gigante, uhum, mas terminaria num final feliz clichê, não teria análise do personagem, não teria, tipo assim, toda aquela viagem maluca, psicodélica, assim, não seria Evangelion, seria mais só um anime de robô gigante. Um anime de robô gigante. É, em algum momento da história acontece uma reviravolta no anime, a gente vai deixar pra falar disso mais pra frente. Boa, então, assim, dando um fast-forward agora, Xará. Ai, meu Deus. Evangelho exibido faz um sucesso desgraçado. Assim, tipo assim, não, quando termina o Evangelho, Xará, assim, Evangelho acabou de terminar, não tá ainda claro se a coisa era um sucesso ou não. Uhum. Trocam o horário de exibição de Evangelho. Uhum. Evangelho já tinha sido exibido uma vez. Uhum. As pessoas começam a falar sobre. Então, os 26 episódios, né? Aí Evangelho ganha, assim, pô, ganha força, assim. Uhum. As pessoas começam a falar de Evangelho, começam a falar de Evangelho, começam a falar de Evangelho. Faz um sucesso desgraçado, vende que nem água. Uhum. DVD vende até hoje. O mangá, por exemplo, só foi finalmente terminado de ser publicado em 2013. Verdade, depois de vários hiatos e tal, etc. Fez um sucesso desgraçado. Refizeram o final de Evangelion. Hum? O The End of Evangelion. Estão fazendo agora os remakes do filme. Sim. E tem mais um filme para sair agora. Uhum. Além disso, Xará, a Gainax nasceu como um estúdio, assim, feito por fãs, para fãs. Uhum. Então, a Gainax, ela é muito permissiva no que diz respeito a conteúdo feito por fãs. Olha só. Então, existe uma caralhada de doujinshi de Evangelho. Existe uma caralhada de fanfic de Evangelho. Um monte, claro, ruim. Um monte, claro, péssimos e tal. Mas tem um monte bom também, cara. Uhum. Muita coisa boa. Se pá, a gente até pode falar, assim, essas obras avulsas que não são feitas pelos caras oficiais de Evangelho, mas que merecem, assim, destaque, porque uhum, contam coisas boas. Aí saíram jogos de Evangelho e tal, tal, tal, tal. Uhum. Mas aí a história não acaba aí, Xará. O que que acontece? Esses funcionários que trabalharam em Evangelho saem da Gainax e vão fundar outros estúdios, porque a Gainax se envolve num monte de treta, assim, por exemplo, o presidente da Gainax deixa de pagar imposto, então o cara vai preso, tá ligado? Rola mó treta, assim. Evangelho deu muita grana, cara, porque assim, o governo vê a grana andando assim, ó, vamos, cadê o imposto? Cadê o imposto? Uhum. Aí, então, são fundados estúdios por funcionários da Gainax. Certo. Esses estúdios são primordialmente três, cara. O Estúdio Gonzo. O Estúdio Gonzo fez um monte de coisa legal. Por exemplo, fez Gantz, fez Chrono Crusade, fez Kaleidostar, fez Saikano. Pô, Saikano é uma... É, lembra que eu falei que Evangelion cria um tipo novo de narrativa em animação? Uhum. O nome dessa narrativa, deixa pra falar no futuro, é Sekaikei. Uhum. Saikano é um sekai-kei feito por um cara que trabalhou em Evangelion. Então a gente tem o estúdio Gonzo, que foi feito assim por gente da Gainax. A gente tem o estúdio Trigger, xará. Esse eu Estúdio conheço. Cri... É, o estúdio Trigger é recentinho, xará. O estúdio Trigger fez Kill la Kill, que é uma delícia. Grande Kill la Kill. O estúdio Krieger fez Kisniver agora, que também é uma delícia. Podem parar pra assistir Kisniver, vocês vão adorar. E tá, vai fazer agora o Little Witch Academy, que vai sair Ah, ano vai que sair vem. isso aí porque eu vi um episódio no Netflix e eu falei, ué, cadê o resto? Não tinha resto. É, vai sair ano que vem. E Bacana. também fez o estúdio Carra, que é o estúdio que o Hideaki Anno faz parte. O estúdio Carra, pô, trabalhou com filmes do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. Eles são os responsáveis por fazer os filmes, os remakes de Evangelho. Eles estão fazendo agora os remakes de Evangelho, que vai ser também. Vai rolar briga aqui. Porque nem... Ih, rapaz. Vai rolar. Não, briga não, vai rolar confusão. Confusão. Porque é muito sinistro, é muito sinistro. Certo. Então, assim, é pra gente ver como que. É um grupo de pessoas que se reúne num momento, agora eles se separaram todos. É, para dar mais um exemplo, assim, a diretora, por exemplo, de Yuri on Ice agora, que está fazendo um sucesso desgraçado também, ela trabalhou em Evangelion. Então você tem muita gente boa que trabalhou nesse negócio e depois foi fazer outro tipo de animação. Que dá, é muito legal a gente ver como que Evangelion faz parte da história da animação nesse sentido. Excelente. Então, galera, o nosso plano aqui é só repassando o nosso plano que a gente vai fazer aqui basicamente. A gente vai, Bruno, olha só, assistir os 26 episódios da série clássica, né? Feitos lá pela Gainax. É, vamos ver episódio por episódio aqui no YouTube. É, vamos pausando os episódios, vamos comentando cada coisa que acontece, Ah, cada meu Deus coisa. do céu. É, Bruno, vai ser da hora. É, se prepara. Quer dizer, todo mundo se prepara aí, porque a gente vai fundo na parada. E faz. Eu vi duas vezes Evangelho, mas faz muito tempo, então não me lembro. Eu lembro, claro, da maioria das coisas e tal, mas de cenas assim, específicas eu não me recordo. Vai ser bacana poder rever e principalmente poder debater, porque é legal falar sobre isso, né? Eu lembro que eu gostei tanto de Evangelion que na época eu queria mostrar para as pessoas. Porra, assisti isso, galera. Vamos ver isso aqui todo mundo junto, né? Mas não foi muito sucesso. E agora então é a chance da gente poder conversar, Brunão, né, sobre Evangelion. Então a gente já viu os 26 episódios da série clássica. Nós vamos ver também os dois filmes da época da Gainax. Mesmo que seja o Death and Rebirth só um recap, mas eu acho que é legal a gente fazer. A gente vai virar Tang aqui, Xará? Vai virar Tang? O que que é isso? Ah, você não lembra, então. Pô, não lembro, tá vendo? É, Ah, quando sim, eu acontecer, você vai lembro! entender. Não, se a gente vai virar Tang aqui, Sim, então. no The End of Evangelion todo mundo vira Tang. Vamos ver o The End of Evangelion que eu acho maravilhoso. O The End of Evangelion. Esse eu lembro. Puta filme foda! E vamos ver também. Filme pesado também, Tem viu? cena lá perigosa, né, Brunão? Aquele filme, a primeira cena eu já tô de boca aberta. É, tem cena ali que vai. Vamos ver se o YouTube não vai nos dar uns problemas. Mas, enfim. Vamos ver também os novos filmes de Evangelho, os Rebuild of Evangelion. Eu não vi nenhum, então vai ser muito legal poder rever. Vai ser Ah, Xará, interessante. você se prepara, Xará. É, não vi. Vai ser a oportunidade perfeita para poder ver os Rebuilds of Evangelion. E aí, quem sabe a gente pode de repente ver o mangá. Porque assim, a ideia era ver todo o anime, mas como tem muito conteúdo, a gente de repente pode fazer um mangá, pode fazer um episódio só sobre a Nerve, um episódio só sobre a Cilly, um episódio só sobre a Lilith, sei lá, tem muita coisa para falar, então a gente vai. Vamos se divertindo aqui, a gente não sabe muito bem o que tem, como é que vai ser. Mas a ideia é falar de Evangelion, Bruno. Você tá preparado pra essa viagem? Tô. Eu confesso, Xará, Vai. assim, em Evangelion eu não me interesso Como muito assim? pelas, assim, pelas referências religiosas, entendeu? Eu me Eu interesso, mano. sei, Ô, eu louco. sei, assim, eu conheço um monte, tá? Porque eu sou fã da história, mas assim, para mim isso não é importante. Eu Para gosto. mim, assim, para mim o mais importante é mostrar esses personagens. Para mim o mais importante é a gente ver assim, pô, o que que tá acontecendo com esses personagens, quem são esses personagens, como eles reagem, por que eles se comportam dessa forma, etc. Esse tipo de análise para mim que é o mais legal. E é mais ou menos nisso que eu vou me focar. Então, assim, não espere muito de mim eu mergulhar de cabeça nessa parada da análise religiosa, até porque eu não sou especialista nisso. Se pá, a gente pode até tentar achar uma pessoa que Exato, manje né? disso para a gente Exatamente. conversar sobre isso, assim. Uma coisa que me interessa muito, muito, muito Evangelion, Xará, é que, de uma forma ou outra, Evangelion é muito, assim, declaradamente, Evangelion é muito inspirado em psicanálise. Declaradamente, Xará, porque, tipo assim, isso a gente percebe olhando o título de alguns episódios de Evangelion. Evangelion é declaradamente, por exemplo, inspirado em Freud, Sério? inspirado em Legal. Lacan. Sim. Existe um episódio, por exemplo, que o nome do episódio é o estágio oral. Isso é um conceito de Freud. Então, tipo assim, vai ter um momento que a gente vai discutir sobre psicanálise E tem toda aqui. aquela coisa também, Bruno, do. Não tem episódio que é o mistério do Porco-espinho, parada assim? Não tem, parada assim? O dilema do Sim, Porco-espinho? sim, Que também não é uma sim. coisa de psicanálise, acho Sim. que é, É não. uma coisa trabalhada em psicologia É psicanalista. verdade, é verdade. E para além disso, Ai, meu Xará, Deus, fala. isso de uma forma assim não explícita como é essa coisa da psicanálise em Evangelho, Evangelho também é muito inspirado nas obras de Friedrich Nietzsche. Deus. Nietzsche é um cara muito crítico da religião da Sim, época sim. dele e muito crítico da ciência da época dele. Ele acusava os religiosos da época dele e os cientistas da época dele de tornarem esse nosso mundo aqui feio à medida que eles estão à busca de um mundo perfeito, de um Certo. paraíso perfeito, de um lugar onde não existe defeito, de um lugar onde não existe merda, etc. E Evangelion também gira muito em torno disso. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. É mais ou Excelente. menos disso que eu vou tentar falar. E Que claro, foda. se eu souber de outras coisas, eu vou falar assim. Já No te preparo. primeiro episódio, por exemplo, vai dar para mostrar um monte de coisa para vocês já assim. Como assim, alguns cortes do episódio, alguns takes do episódio assim, é suficiente para a gente entender o que tá acontecendo. Eu acho isso Isso é muito foda, bonito. né? Isso é muito legal mesmo de É. Evangelho. É, mas você puxou uma coisa boa, Brunão. A gente tá fazendo eu e o Brunão aqui hoje, porque a gente teve ideia, a gente é os malucos que gostam de Evangelho, então a gente vai começar essa jornada, esse impacto de Evangelho. Mas a ideia é justamente convidar amigos que gostam de Evangelho para poder comentar também. Até, como você disse, se a gente tiver um amigo, alguém bacana assim, que manja de religião, manda das referências religiosas ou das referências psicanalíticas, assim, etc., pô, ia ser muito foda. Então a gente vai convidar amigos mesmo. Pra ver se a gente. Pra gente mergulhar nessa história aqui, não só nós dois, mas com outros pontos de vista sobre a obra que a gente tanto gosta também. Então, se preparem aí, né não, Brunão? E eu relembro, coisa que eu já falei no começo, isso aqui é uma obra madura. Ai, ai, ai. Isso aqui não é para qualquer um, gente. Eu tô falando sério. Tem que tá preparado para ver coisas que vão te incomodar. Vão te incomodar muito. Já Exatamente. aviso. Não tô brincando quando eu falo isso. Exatamente. Então, a gente vai terminar por aqui o nosso vídeo de hoje, que é só o começo, só o pontapé inicial. O Alexandre Alves, Bruno, já comentou aqui que já viu que você vai mudar toda a visão dele de Evangelion. Meu Deus. Mas esse é só Olha a o pontapé resposta, inicial. Xará. É uma resposta, Olha a Bruno, te vi. resposta, Xará. Eu tenho a ver com isso, ele falou você. Eu só vou me aprofundar na parada mesmo. Então, a gente ainda tá meio que testando aqui. O SoundCloud é esse que você tá vendo na tela. Que é o Mano Terráqueo, que já é um negócio que eu já tenho, que eu já paguei o Pro, então não vou pagar um novo só pro Evacast, vou postar lá mesmo, gente, porque o dinheiro tá curto. Vou postar no meu blog também. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter. Não vai ter uma fanpage só do Evacast, não vai ter um Twitter só do Evacast, porque eu já tenho que trabalhar com o do Cavaleiros, é uma putaria do caralho. Então, e a ideia não é tanto ter tanto trabalho assim na coisa de fazer, né? Mas na coisa de fazer ao vivo, assim, sem muita dor de cabeça. Vamos deixar o trabalho, esse negócio de fazer roteiro sério para Sensei, que Sensei é coisa séria. Aqui, honestamente, Xará, eu tô Certo. assim, vamos ver até onde eu consigo chegar na improvisação. Exatamente. A ideia é Acho que assistir e vamos esse pirar. também que é o Exatamente. gostoso. Eu tô a fim de pirar A também. gente não teve. A gente fez mais ou menos uma pesquisa agora, mas nos episódios a gente vai assistir e vai tentar do nosso próprio, sabe, bagagem cultural que a gente vai tirar das coisas, porque se na época eu já pensava um monte de coisa, imagina agora, né? Então essa vai ser a experiência bacana junto com o Bruno, junto com a galera que a gente vai chamar aqui, quem tiver a fim de participar. Então, Brunão, pra finalizar. A gente vai ver aqui a nossa aberturinha maravilhosa de Evangelho para vocês também Meu curtirem aí. Deus. E aí O pior que já tem depois. muita coisa aqui, mano. Não, pode Já é falar. muito gigante, Ai, meu já é Deus. muito gigantesca essa abertura, Ai, mano. caramba. Então no 3, Bruno, tá com ela É, prontinha mas já? assim, Vamos combinar o seguinte, então, Vamos. quer dizer, vamos só assistir ela aqui. Por Isso, quê? por quê? Já tem spoilers aqui, xará. Sim, a gente só vai assistir. Já tem spoilers nessa abertura. Então a É. gente vai só assistir ela. Só pro clima ficar, tá ligado? Pro clima pegar, assim. É. Então vai, no 3, hein, Bruno? Vamos falar então rapidinho Oh, sobre meu essa Deus. abertura, xará. O que Quer você quer falar, ver? Bruno? Ela foi composta É mesmo? por um cara chamado Hidetoshi Sato. Ok. E ela é cantada, a voz que a gente está ouvindo ali, é pela Yoko Takahashi. Grande Yoko Takahashi. Então, tipo assim, ela fez um. A música fez um sucesso desgraçado. Tipo assim, Sim, mesmo. ganhou. Tem, por exemplo, assim, a sociedade japonesa. Existe no Japão uma sociedade de todos os autores, compositores e publicadores de obras de evangelho. De evangelho, não, de obras em geral, que eles fazem um concurso, assim, tá ligado? Quais foram as melhores coisas que foram feitas durante os anos, tá ligado? Essa música ganhou um prêmio nesse negócio. Então, tipo assim, ela é no Japão famosíssima, conhecidíssima e tal. Ganhou primeiro lugar na competição, assim, porque vendeu. Sim. Que nem a. Sei lá, que nem desgraça. Engraçado porque ele é eu acho pelo menos, eu adoro a música. Mas é engraçado que depois que você vê Evangelion, a música ela é muito pra cima, sabe? Ela é muito Sim. fanfarrona, assim e tal, etc. E o anime não é exatamente tão assim pra cima, né? Então eu acho engraçado essa dicotomia louca da parada. Não, é pra cima, mas é pra cima no estilo de Evangelho, tá ligado? A Entendi. gente vai. Evangelho não é um anime pra cima. Só que até a gente chegar lá é uma jornada. Até a gente chegar lá, a gente vai sofrer muito, queridos. Então é Mas é isso um aí. anime pra cima. Ah, pra cima, Bruno. Não é um anime pra cima. É um anime pra cima, Xana. Não, eu tô dizendo pra cima assim. É porque eu não quero falar do final, entendeu? Mas Entendi. digamos assim. É um final edificante, tá ligado? Não é uma coisa que Sim, termina assim. sim. Não é uma coisa que dá merda, tá ligado? Assim, pô, e agora o que que eu vou fazer? Deu final infeliz, assim, não é uma coisa que todo mundo morre no fim, o personagem termina mergulhado em depressão, etc. Você termina pra cima, tá ligado? Mas, tipo assim, pra você chegar lá, até a gente chegar lá rola muita merda. Ah, eu não Até a sei. gente chegar lá, até chegar lá, a gente vai ficar assim, puta merda, por que que isso tá acontecendo assim? Por que que estão deixando a mina sofrer? Por que que o cara tá chorando assim, tá ligado? A gente vai sofrer muito ainda pra chegar lá. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, gente. Então, pra começar esse clima, Brunão, você tá com a abertura aí pra sempre? Tô. Ai, que delícia essa abertura. Então, no 3, hein, Brunão? 1, 2, 3 e blumba. Ah, garoto! Ah, meu Deus do céu. Calma, Bruno. Essa música é linda, Olha os símbolos religiosos, né? Olha cara. aí. O samba, Bruno. Samba, cara. Porra, pior que parece. Bumba atrás, pô, bumba, será? Essa abertura é demais, né? Na moral. É, gente, se prepara. Caraca, que música foda, mano. Tô arrepiado aqui já. É foda, né? Eu também fico, cara. Mano, olha o spoiler, cara. Para! Meu Deus do céu! Isso, Brunão. Essa é a abertura, esse é o Ah, nosso meu Deus começo da história de Evangelion aqui no EvaCast. E é isso aí. Siga a gente nas redes sociais. A gente não vai ter tipo toda semana. A gente vai fazer quando der, na verdade. Mas a gente pretende fazer porque eu tô muito a fim de ver. É, agora que a gente finalmente começou a fazer essas coisinhas aqui, a gente vai ver provavelmente logo mesmo. Não vai demorar tanto, não. do céu. Mano, eu tô na Fica pilha. ligado. Por mim, eu fazer agora, Agora Xará. não dá, Brunão. Agora não dá. Por mim, eu fazer Ai, agora. caraca. Mas vai rolar. Mas, Pode ficar tranquilo, é. Brunão. Ah, meu Deus. Então, Bruno, eu queria te agradecer a topar esse projeto muito louco. Tamo Sabia junto. que você ia gostar. Então é isso, gente. EvaCast, a gente começa muito em breve. Preparem aí o seu coração, preparem aí os anjos, preparem os impactos, preparem esta mente que a gente vai profundamente falar de Evangelho. Beleza, Brunão? Ok. Então te vejo no próximo ao vivo. Um abraço pra todo mundo aí que participou. Ah, e só um detalhe. Isso aqui vai ser ao vivo, vai ficar no meu canal do YouTube, mas também eu vou subir lá no feed do SoundCloud. Então na postagem eu coloco todos os detalhes direitinho de como é que vai ser. Começar o 00 é um teste, a gente vai vendo como é que a gente vai fazer melhor, mas esse é o começo, Brunão. Então, até o episódio. Eita porra. Ok. Falou, senhores.